Conversas Aleatórias. São estas as primeiras palavras inseridas no programa Conversas Aleatórias. As primeiras palavras em 2015. Depois de Cristo, claro. Joaquim Pereira, já achamos em 2015? Não, já não foi bem. Já estamos em 1950. Não, não digo tão longe, mas... eu ainda escrevo o 14. Porque 15 sou eu e tenho de me habituar para o 15zinho. Meus parabéns, seu 15zinho. Agora, daqui até dezembro, voltar a chatear com isso. 2015zinho. Mas há certos inteligentes que fazem declarações para as finanças e, em vez de meter janeiro de 2015, metem janeiro de 2014. Eu, por acaso, conheço um que não está muito longe de mim. E que por acaso está a gravar comigo, mas não vou dizer quem é. Eu também não. Que fez uma coisa parecida. Então comeu muita coisa, bebeu muita coisa na passagem de ano, está tudo direitinho. Na passagem de ano, bebi e fiquei grogue. Tanto é que já não levei o carro para casa. Ah não? Não. E não dançou lá na danceteria? Eu queria levar. Não, dançar antes, não teve lá nos seus tangos? Tangos não dei, mas uns slow motions. Ei, um slow motion, que categoria. Bom, nós hoje não vamos falar sobre o Charlie Hebdo, tenham paciência. Não, eu também acho, concordo com muita mágoa, mas isto é de tal maneira triste que não vale a pena estar a malhar. É triste, nós não vamos falar, olha, o primeiro se começasse a falar, conseguia um programa inteiro, conseguia fazer um programa inteiro só sobre esse programa, porque há aqui muitas questões, muitos casos complexos. Dava para uma semana. E depois, também, qualquer programa agora que se ouça na rádio, veja-se na televisão, pumba, está a falar sobre isso. Então nós vamos sair disso, desse registro. Eu tenho Porque, para mim, não há coitadinhos e eu ponho-me para aqui a dizer coisas que nem ia preso. Assim. Eu tenho vários canais. Tenho os portugueses, depois mais assim, mais... E os estrangeiros. Uma pessoa mudava de canal, trão. Mais um, trão. Oh, não. E na rádio, ainda hoje de manhã, hoje para nós é sábado, estamos a gravar, já agora ainda não disse, a emissão 99 para o dia 11 de janeiro de 2015, estamos a gravar dia 10, ainda hoje de manhã liguei a Antena 1, o Hotel Babilónia, com o Ron Duarte e com o Governo, primeira hora completa, toma, não eu foi, por acaso desliguei, porque essa hora levantei-me da cama. Estive a ouvir as vozes. Eu andar na rua e você ainda na cama. Estive a ouvir as vozes na rádio. Às 10 e tal da manhã. Acabou as vozes da rádio. E é a voz da rádio que se chama. A Yolanda Ferreira. E a... Vida dos Sons. A Vida dos Sons. A Vida dos Sons. Nunca atino com isso. Voz da rádio é o nome do grupo. É outra. A Vida dos Sons. Olha, já agora uma sugestão para começar o 2015. E foi uma coisa que começou quinta à noite, ou sei. Hoje é sábado. Hoje é para sábado. Nós é sábado. Acho que foi na quinta-feira. Para o Joaquim Pereira e para os ouvintes, para quem não seguiu o programa na rádio, há um programa do Tiago Ferreira, se não me engano, não tenho certeza do nome do homem, mas o programa saiu o nome, O Povo Que Ainda Canta, em que o homem anda nas aldeias, a descobrir os portugueses das terriolas, como se chama dizer, os seus costumes, as suas tradições e, sobretudo, os seus cânticos, e passou para a televisão. Acho que foi na quinta-noite que estreou na RTP2, onde é que havia de ser. Claro. Acho que foi às 11 da noite. Curiosamente, a primeira emissão não foi de aula nenhuma, só se quiserem considerar a Mouraria uma aldeia. Andaram lá pelos bairros da Mouraria. É um bairro. Destacou-se a Alfama e é de género, ele pousou uma câmara e depois a câmara está ali parada e à frente os protagonistas são mesmo as pessoas, os portugueses, a guitarra, a fadista, a balhota que surge não sei onde, que enquanto está a lavar o vidro põe-se a cantar as musiquinhas que só ela e mais meia dúzia conhecem. E há um programa curioso, O Povo Que Ainda Canta, acho que foi às 11 da noite na RTP2. Que dia? Quinta-feira. Posso estar a dizer as neiras, mas tenho quase certeza que foi quinta-feira à noite, às 23 horas, O Povo Que Ainda Canta. Deixamos lá a RTP e vamos, nós hoje vamos ter um tema central, que não somos Charlie, mas antes de irmos ao tema central e a várias questões que podemos levantar à volta do mesmo, o Joaquim Pereira fez o favor, trabalhou mais do que eu nesta semana, de trazer umas coisas novas. Ou seja, um dos tópicos deste programa é palavra nova e ele vai trazer umas palavras. São duas palavras. Ai, não são. Não trabalhei assim muito, mas à última da hora apanhei estas duas. Uma é o lupanar. O que é um lupanar? Quase sonetra. Sonetra não, dizer sílaba a sílaba. Lupanar, não é? Lu com U. vem de lupus, de lobo, e Panar. é o covil onde os lobos se acoitam. Mas também passou para. E agora é a altura em que o João Pereira recorre aos seus apontamentos. Também passou para um bordel. Um bordel onde se encontram as senhoras, onde vão os homens visitá-las. E é isso que é também o lupanar, Porque de orgias. as senhoras estão doentes e os homens vão lá visitar, não Vão é? lá Para ver se estão visitá-las. melhores. Ah, por falar em bordel, eu nesta semana, como os ouvintes reparam, fiquei com o cabelo a menos. E enquanto estava a ser cortado, digamos assim, atrás de mim está um senhor com o jornal, daqueles senhores que vão para o barbeiro só para conversar. Não vão lá cortar o cabelo, mas Pois, pronto, preenchem lá a sua é um manhã, a dos sua tarde grandes centros ainda de de conversa. conversa. E os homens vão lá passar o tempo, já não trabalham assim. E então eu tenho o jornal à frente, acho que era o jornal Notícias, e diz: Olha, o chapreiro, logo, como é que disse o homem? No Algarve foram presas 14. Astitotas, astutas, pastotas, pastutas de luxo. E o barbeiro, primeiro calado, depois reparou no que é que ele estava a falar: Ah, as prostitutas! E ele, isso! É pastutas, é petutas de luxo. É engraçado que o homem ouviu-a dizer 50 mil palavras e disse toda a direita, mas aquela ele não consegue dizer. Não Não era de consegue. propósito, ele não Tem consegue mesmo. muitas É muitas consoantes. sílabas e Não muitas é consoantes. sílabas. E são muitas consoantes juntas. Achei E piada eles. que nunca tinha apanhado assim o pestotas, petutas, e ele saiu de lá sem conseguir dizer direito. Ora bem, outra palavra. Isso de um lupanar, até parece que vão panar os ovos, não é? Passar por pão ralado. É. Acho que a carne panada. Se calhar é bom. E mais? A outra palavra é uma versa. Versa com V a Porto. Ou com V também a Porto. E o que é isto? É uma couve galega, um caldo verde, ou então um palavrão sem sentido, uma berça. O berço, todos já tivemos um, penso eu. Infelizmente, alguns não tiveram um berço, mas eu ainda me lembro de estar no berço deitadinho com as fraldas e não sei o que mais. E o berço, e a berça, então será isto. De resto, isto foi a palavra. Nós agora centramos em vários registros, todos à volta do mesmo tema, que é 2015. Na semana passada, não houve emissão de conversas aleatórias porque calhou no dia de aniversário da Rádio Antena Web, que completou 5 anos no domingo passado, e por isso houve uma programação especial, completamente diferente dos domingos habituais, e por isso mesmo fomos despedidos logo no primeiro domingo, já não vamos re receber o salário completo. Ah, pois é. Eu agora estava aqui nas minhas coisas. Espera aí. A primeira emissão das palavras aleatórias Conversas aleatórias. conversas aleatórias este ano. Pronto, Mas espera aí, na semana passada não houve. mas já são nove. Mas você já nem É a sabe. minha cabeça Como eu e bebeu tanto na passagem de ano, já nem sabe. que ainda estou meio Exatamente. gaga. Pois, claro. Lady Gaga canta muito bem. Bem, Ah, não sei, não a conheço. anda comigo na tropa. Eu só sei que ela aparece assim meia despida, não é Ah, essa? isso você sabe, pois, claro. Não, Eu não conhece vejo. as músicas, Não, mas a porque imagem da mulher nua eu você vejo sabe. aquilo e desvio o olhar Ai, desvia. O quê? Para mais para baixo? para Está não bem. cair nas tentações. Ah, bem, tá. Eu sei disso. Bom, 2015, como nós fizemos no ano passado, no início de 2014, deixámos aqui algumas perguntas, uma lista de perguntas para 2014, e depois chegámos à última emissão do ano, e fizemos isso há 2 semanas, e fomos recapitular. Desta vez não temos uma lista de coisas concretas, vamos fazer umas análises assim mais alternativas, digamos assim. Claro que 2015, e algo que vai marcar o país, vai ser as eleições legislativas. O Senhor Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, irá dizer qual é a data, mas vai ser este ano. Já agora, Nuno, desculpe interromper, mas eu, desde políticas e de eleições, percebo a barba. Portanto, legislativas o que é? As câmaras e essa Não, coisa. isso é autárquicas. Aí, Você já anda mas. neste mundo há 77 anos e não sabe o que é que são E as algumas. legislativas o que é? Isso é para a Assembleia da República. Ah, pronto. Quem é que legisla o país? Quem é que faz as leis do. Ora, pense lá na própria palavra. Legislativas. Quem é que faz as leis do país? É o governo. Se é o governo, vamos votar para a Assembleia da República para eleger o novo primeiro-ministro. Aí a Assembleia da República é o governo. Aqueles Claro! froninhos ali a dormir é que estão a governar. Eu não estou a dormir, estão a jogar cartas. Ou a atender o telefone. Claro, de cidadãos preocupados que não foram para lá e eles atendem. Portanto, se é legislativas, é quem vai fazer a lei, é o Primeiro-Ministro, a Assembleia da República. Estou elucidado. Os deputados, por isso são 230. As presidenciais, autárquicas e legislativas. E depois há os referendos, se você quer ou não abortar. Que não tem nada a ver com esta conversa. Eu não aborto. Pois. Legislativas vamos ter este ano. Acho que há poucas dúvidas em relação a quem vai ser o vencedor. A pergunta é... Eu posso dizer já, fazer a pergunta a mim mesmo e a responder de seguida. Se o PS consegue maioria absoluta, eu acho que não. Se não conseguir, como é que vai fazer? Uma maioria relativa nos tempos que correm pode correr como correu no segundo mandato de Sócrates, ou seja, durar pouco. Metade do tempo, estipulado, na altura, entre 2009 e 2011. Não vai haver maioria, não havendo maioria absoluta, há uma coisa que eu e muita gente, certeza, não tenho falado sobre isso, mas vai depender muito do resultado de um senhor partido jovem chamado um Livre, um partido novo, que se conseguir os deputados suficientes, se subir, eles nas europeias já surpreenderam um bocado, se subir consideravelmente e se formar um número suficiente para fazer coligação pós-eleitoral com o Partido Socialista, o Rui Tavares, líder do Livre, já afirmou que está disposto a isso. Caso um Livre, como reparam, há aqui várias hipóteses a colocar, eu ainda estou estamos todos na hipótese. Caso um Livre não consiga o número de deputados suficientes para juntar ao PS, estamos a ver os socialistas a fazerem coligação com o PCP ou com o Bloco de Esquerda? Eu acho que não. E nesse caso, mais anos, 2, 3, 4 de instabilidade. Como é que vai ser, Joaquim Pereira, na sua perspectiva, visão, que terá a dizer sobre isto? Vai ser uma continuação do que têm sido estes anos todos das governações de PS, PSDs e essa tropa toda. Portanto, é sempre uma incógnita, um X. Põe o X. Claro que em relação às medidas, não esperem grandes milagres, porque a Troika não está cá desde de maio. Mas as medidas de cortar da austeridade vão se manter. A questão é como é que vai ser formado a Assembleia da República, se vai haver maioria absoluta à esquerda ou não. Eu acho que sim, ponho a possibilidade que não, mas na minha convicção acho que sim. Entendeu? Acho que sim. Eu também que sim. Agora, quem vai pagar, e estou a pegar já agora num artigo do Pacheco Pereira, que publicou no sábado, um dia destes. Dia 9, quando é que foi isso? Dia 9 foi ontem. Foi ontem para o programa. Mas são 10. Sexta-feira. Sabes porquê que eu sei? Como é que sabe? É quando eu recebo ordem. Ah, está bem. E a féria, como diz a minha avó. E é a féria. A féria. E recebi ontem porque hoje, como é sábado, já recebi ontem. Portanto, começámos por receber ao dia 7. Mas depois passou para o dia 10. Daqui a pouco é como as outras empresas todas estão a pagar. A fim do mês passou. Anterior. No dia 31 de dezembro pagam em novembro. O Pacheco Pereira. Se pagarem. O Pacheco Pereira, ainda no panorama nacional, lança aqui uma pergunta e eu acho piada ao final da sua resposta. Ele pergunta quem vai pagar a litigância gerada pela resolução do BES. Já agora. O que é que quer dizer litigância? A litigância é luta. É, não. Não, não é. É herança. É herança, exatamente. Quem. Litigância é a mesma coisa que litigação. E o que quer dizer litigar? Quer dizer, depois a pessoa vai a litigar. Litigação quer dizer litigância. Contestação. Portanto, é. Uma luta. O problema criado, a litigância, no fundo, é um litígio. Lá está, um litigância, um litígio. Tem um litígio, tem uma divergência. Exato. Estás a ver está tudo, sabes. Está tudo. Não é preciso ir aos calhamaços. Litigância, puxando, litígio. Pondo os neurónios a trabalhar. Agora vais lá. Este conflito. Portanto, quem vai pagar isto que agora fala-se muito em inglês, não é? Os merchandising, os franchisings, o marketing e não sei o quê. Portanto, já não é Banco Espírito Santo. É o Holy Spirit Bank. Aqui é? Não é. O Banco Espírito Santo em... Ah, pois. Em inglês. Holy Spirit Bank. Holy Spirit Bank. É Madeira Santa. Então, voltando à perguntação que nós temos aqui. Quem é que vai pagar isto tudo da assunção que foi criada para o BES? Então, na resposta, ele diz: e se houver processos ganhos pelos litigantes contra a medida de resolução e suas consequências? Já sabemos que os compradores rejeitam comprar produtos que venham com veneno litigante. O que ele está a querer dizer é que as pessoas, os proprietários lá, quem ficou, quem investiu para este caso, depois vai começar-se a perceber de como é que está aquilo e depois vai-se queixar. O governo que dá... Ah, ele pergunta quem é que vai pagar? O governo que dá as garantias? O Banco de Portugal com o mítico ouro, que diz que há muito ouro escondido no Banco de Portugal? Havia, no tempo de Salazar havia, mas depois, desde que se deu o 25 de Abril, esse ouro desapareceu todo. Para onde? O fundo de resolução que pode ter entre os seus membros putativos compradores. Putativos é possível. Portanto, eu pergunto, vai ser o fundo de resolução que pode ter entre eles putativos compradores? Afinal, quem é que vai pagar? E ele, no fim, nós. Claro, é sempre o mexilhão. O mexilhão é que se lixa. Quer dizer, esta brincadeira toda, se nós fizermos como os gregos, que dizem que não vão pagar nada, isto a nível mundial, vai ser uma brincadeira do diabo. Se nós fizermos a mesma coisa que eles, porque uma coisa é certa, desde que, agora um bocadinho, bem a propósito e não bem, esta entrada para a CIE, pois, porque vamos ganhar muito dinheiro, porque depois vem aquilo, vem aquilo outro, não sei o quê. As pescas, não podemos ultrapassar uma X cota. As coisas, não podemos fazer isto. Não podemos fazer isto. Então o que é? E vê-se que todas as empresas foram todas fechadas. O leite, não se pode fazer, criar mais leite que aquilo. As vacas têm de se abater. Isso é que é CIE. Os limites. Ainda bem que falou na Grécia, porque sem querer introduziu a próxima questão. Nós, este ano, vamos ter alguns processos eleitorais em vários países da CEE, da União Europeia. O primeiro, creio eu, acho que não há nenhum antes, vai ser já no dia 25 de janeiro, as tais eleições já muito faladas na Grécia. Se o Siriza ganha, aquilo vai ser uma reviravolta. O Siriza é um partido de quase extrema-esquerda Diz amanhã há 15 dias. e que está já a prometer que vai tomar medidas anti-austeridade. Depois vêm as ameaças da Merkel, que a Grécia pode sair do euro. E então, ainda brincando, não, eu ia dizer brincando assim, ainda falando sobre a Grécia, continua aqui o Pacheco Pereira a dizer: brinquem com a Grécia, brinquem. E a gente acha bem, até o dia em que vai cair a nós. O silêncio dos países da União Europeia face ao claro abuso e à intromissão num país soberano, que é o que significam as palavras da chanceler Angela Merkel, quando ameaçou a Grécia da saída do euro, que eu acabei de falar, como se ela se fosse o dono da dita moeda. E então, este silêncio representa um retorno a uma política de diktat tão nu e cru, diktat é quase ditadura, que deveria ser a recusa frontal de todos os democratas. Dever-se-ia mandar um avião daqueles com uma banda publicitária andar às voltas do Reichstag, o Parlamento da Alemanha, com os dizeres: quem manda na Grécia são os gregos. Há também o risco. Joaquim está farto de falar da alternativa que se devia fazer em relação ao euro, bebê. Nos dias que correm, quem não segue o que a União Europeia acha que se deve seguir, arrisca-se a este tipo de reações lá fora, e neste caso quem manda na Europa é a Alemanha. Está a perceber? Mas, Nuno, desde quando é que os portugueses mandam em Portugal? Desde que entrou para a CIE. Você parece Acabou. o Ricardo Araújo Pereira, que há pouco tempo disse no Governo Sombra: eu acho que um dia Portugal ainda vai ser independente. Ele ainda está à espera do dia em que Portugal seja independente. Desde que Portugal entrou na comuna da CIE, deixou de existir, pura e simplesmente deixou de ter ideias próprias e autoridade própria. Tem de obedecer ao que os outros dizem. E o que é que acontece se nós mandarmos em nós próprios? Ainda é pior do que... Você não lembra-se, e estava cá para ver, primeira vez que veio cá o FMI, pertencemos por acaso à União Europeia? Pertencemos nada. Estávamos em 1983 e o país estava quase no... Não era no fim do mundo, mas já estava perto da bancarrota. E o que é que a União Europeia tinha a ver com isso? Nem sequer estávamos lá. Mas porquê? Porquê? Porque não sabemos mandar Porque em nós, não temos cabeça. são os Ou foi por causa da mamões. morte de Sá Carneiro? Não, são os mamões todos Ah, então a pronto. governarem-se. Qual é o que eu estou a querer dizer? Qual é a diferença de estar cá os europeus ou nós mandarmos em nós? Mamões há em todo um lado. Nós. Isso, eu estou a dizer, se fosse cá só nós, cá ainda era pior. Mas está bem. Nós somos uma mescla de critérios. mas só apanhamos dos estrangeiros que cá estiveram a porcaria, as ideias e aquilo e aquilo outro. Isso não interessa nada. Para o mal é tudo bom. E foi o que nós fizemos. Todas as nossas atitudes não é nada para melhorar, é só para piorar. Agora deixamos política e economias e vamos ao tipo de registro, a dois mais concretamente, e vamos à boleia da revista Visão, que também na sexta-feira, dia 9, curiosamente até, não fiz propósito, mas vem no mesmo dia, deixam aqui de destino, sugestões para destinos para visitar em 2015. O primeiro que aparece na lista é a Colômbia. Acha que sim, Joaquim Pereira? Eu. A Colômbia, nós continuamos a ligar a tráficos de drogas, a homicídios, a problemas. Eu é logo a minha Hoje ideia, já não logo é assim, não é? Não é tanto assim. não é assim, mas. Ainda temos aquela ideia. Mas se olha, calhar, se eu, fôssemos por lá, exemplo, mudávamos de ideia, eu de perspectiva. tenho muita família, que agora já são todos brasileiros, porque foi na década, na viragem do século XIX para o século XX, que foram para lá, portanto já são mais que brasileiros. E isto a propósito de quê? Porque já há muitos anos, às vezes eles diziam: epá, vamos até lá à nossa casa, passar lá uns tempos, coisa, não sei quê. Era eu rapazinho e moço, os meus 18, 20 anos. Mas já nessa altura, eles diziam que não podiam sair à rua com um anel, com um relógio. Eram capazes de lhe cortar a mão só para tirar. E isso foi há quanto tempo? Talvez, se eu digo, há 50 anos. Então, está bem. E e há nós 50 anos, Portugal também não era como é agora e a Colômbia também não era como é agora. E nós falávamos do Brasil. Como é que se passa agora cá? Já está na mesma. Não, não é na mesma. Não, Está bem, é. não. Lá vem, 2015 não trouxe menos exageros do Joaquim Pereira. É, Portugal está igual ao Brasil. Ao Brasil que vimos até há pouco tempo. Tu vês tantos assaltos. Oh, tá bem, ligas o. Então começa a ver os canais que eu sigo, Records e Globos, e veja as notícias no Brasil, e você vê o que é o Brasil e o que é que somos nós. Defende aqui a E visão. não é só que assaltos e tudo? Do Brasil. Pois. Então, você está a dizer que Portugal, como é que está Portugal? E Também não está está na igual. mesma. Ah, está igualzinho, eles, é? Aqui é que não É há. SQS e mortos Aqui todos é os que dias. não há a publicidade como os brasileiros Não, fazem. não. Então, a TV e Correio da Manhã estão sempre em cima disso. E então, na Colômbia, defende a visão que o terrorismo e o narcotráfico já foram aparentemente derrotados e o país está agora numa espécie de renascimento, que tem uma tradição cultural riquíssima, uma natureza opulenta e uma situação geográfica ímpar. Isso é tudo verdade. Muito bom. A capital Bogotá, a cidade de Medellín são destacadas. Medellín é a capital da droga. Pronto. Pronto. Está bem. Áustria, sítio muito rico culturalmente, verão sobretudo, e vai-se focar muito na música do coração por causa dos 50 anos da estreia do filme. Está-se a rir, porque. Mas era o que eu estava a pensar. 50 anos depois da estreia do filme, mas eu música do coração. conheço a Áustria e desde o tempo dos músicos. Ah. Que Olá. muitos eram austríacos e a malta pensa que eles eram alemães. Holanda, Isso está mal escrito. num ano, calma, num ano em que se vai assinalar os 125 anos de Vincent van Gogh, um dos pintores mais reconhecidos da sempre. Depois Então, de morto. atenção ao inverno na Holanda, que é muito rigoroso para quem não gosta disso. Singapura, uma pequena cidade-estado que merece aqui destaque, numa altura em que celebra 50 anos da sua independência e que está numa fase de mudança. E para quem gosta de compras, entre maio e julho há uma época especial que é a Great Singapore Sale, ou seja, grandes vendas na Singapura, 8 semanas de saldos em toda a cidade. E se fosse aqui o portuguesinho, estava lá uma semana antes com uma tenda a guardar um lugar. A Tunísia, outro local, a joia barata africana, onde começou a primavera árabe, se bem se lembram, em 2011. Os Açores, por cá, as Terras Verdes, céu aberto, já esteve nos Açores. Na Madeira sei que esteve, nos Açores. Não. Os Açores são muitas ilhas e uma pessoa para conhecer os Açores tem de andar a saltar de ilha em ilha. E São novo. dinheiro em ano de exposição mundial. Quando me sair o Euro Milhões, mas como eu não jogo, não sai, eu irei aos Açores. À Madeira já fui, Em ano da Exposição Mundial, sugere-se visitar Milão, cidade italiana que vai escolher, vai mas acolher também é muito a Expo. Fria, mas também é muito fria. Há um primo meu, muito próximo de mim, que já esteve lá e diz que não há quase nada para ver em Milão, mas... Acho que até e dizem eles que de maio a junho, maio e junho são os melhores meses, está menos calor e pouca gente. Ilhas Faroé! Olha! Aqueles sítios lá para... Aquilo é perto da Grécia, não é? O quê? Um eclipse entre os vikings, não é? Mas onde é que são os vikings? É lá para cima. Lá para cima? Ah, é. Vamos ver depois isso. Ah, é, entre a Noruega e a Islândia. Pois é, estava na ideia que era mais para o leste. Alentejo. O canto alentejano, já há muito tempo não ia falar nisto. Namíbia, país africano, que há uma grande aventura no meio lá das florestas e dos animais. As Astúrias, mais perto. As Astúrias, tem muitas montanhas muito bonitas, uma grande história e gastronomia de apreciar. Já lá estive perto, estive em Lyon. E Lyon com E. Que é perto já das Astúrias. Onde desapareceu um português há pouco tempo, o jovem morreu, de certeza. Olha uma coisa que eu não gosto de nada. Nicarágua, a nova Costa Rica, que também é um exemplo de o que é que não gosta. Feijoada com enchidos. É uma afabada. É um prato, é um prato típico das Astúrias. Ainda estou e nas os Astúrias. Feijões também. Temos que explicar que nós estamos a falar das Astúrias. Feijoada com enchidos, a fabada, é um prato típico lá desta região de Espanha. Nicarágua, que dizem que é a nova Costa Rica. Enquanto o computador nos faz aqui uns truques. Peço perdão. Além da Nicarágua, surge o rio Mekong, no sudeste asiático, dizem eles que é o pulsar do mundo. O Irão, sim, o Irão, desfazer os preconceitos sobre o Irão, é o desafio lançado aqui. Marrocos, o vizinho desconhecido, realmente é muito perto de nós, mas não há assim tantos portugueses que vão até Marrocos. Só os vão, se calhar há muitos que vão uma vez e depois não, nunca mais voltam. Marrocos, ao Nuno, agora estás fora de coisa. Eu conheço muita gente que vai a Marrocos. Mas então pergunta essa mesma gente se voltaram lá. Olha, eu não vou. Então a lista, rapidamente. Colômbia, Áustria, Holanda, Singapura, Tunísia, Açores, Milão, Ilhas Faroé, Alentejo, Namíbia, Astúrias, Nicarágua, Rio Mekong, Irão e Marrocos. Não sei que ordem é que isto seguiu, mas pronto. São os destinos para visitar em 2015. Depois, para fechar... Temos aqui sugestões e indicações que o Joaquim Pereira vai gostar, que é em relação a... o que é que eu ia dizer? Em relação a coisas históricas, em efemérides. 800 anos, pois é. Que vão acontecer em 2015. Uma delas, 800 anos da assinatura da Magna Carta por João Sem Terra, 600 anos desde a conquista de Ceuta. Ah, exatamente, 1415. Foi a nossa primeira conquista além mar. 600 anos desde a conquista de Ceuta e da morte da Dona Filipa de Lencastre, 500 da morte de Afonso de Albuquerque, 200 da batalha de Waterloo, 1815. Exatamente, a batalha em Waterloo, 150 do fim da Guerra Civil Americana, exatamente, o assassinato do Abraham Lincoln. Ontem estava a dar na RTP2 o programa sobre ele. Eu também vi um caso. O presidente dos Estados Unidos da América foi assassinado por ter ideias que não agradavam a algum. Por querer impor a democracia, a liberdade no país da liberdade, pumba, tiraram-lhe a tosse num teatro, não foi? Foi no teatro. Eu estava lá no seu balcão e pumba. 150, já foi há 150 anos que acabou a Guerra Civil Americana, que era o objetivo dele, e foi acabar com aquela história do norte são os brancos e o sul é para os escravos pretos e não sei o que é. Para a apanha do algodão. Abraham Lincoln. Os pretos foram levados para lá para apanharem o algodão, aqueles fazendeiros. Em 1915 surgiu a famosa Orfeu, que juntou, entre outros, Almada Negreiros e Fernando Pessoa, a publicação mais, digamos, revolucionária do início do século XX, com génios que já não estão cá entre nós, em Portugal, génios portugueses. E em 1915 nasceram personalidades como Edith Piaf, sua amiga, Anthony Quinn, lembra-se dele? Que nacionalidade é que era ele? Quem, o Quinn? Irlandês, não era? Não. Então. E esse não é o nome dele. Esse é o nome artístico. Artístico, pois claro. Porque ele é mexicano. É mexicano, foi o que eu disse. Orson Welles, que colocou o mundo em pânico. Mario Monicelli, Ingrid Bergman, Frank Sinatra. Ih, Frank Sinatra já fazia 100 anos. Ah, pois. Arthur Miller, Saul Bellow, Roland Barthes e ao centenário da morte de Ramalho Ortigão. Igualmente 50 anos do desaparecimento, falecimento. Olha, Winston Churchill já morreu há 50 anos. 65, pois é capaz. A gente esquece que já estamos em 2015. O Winston Churchill já morreu há 50 anos, tal como o T.S. Eliot, não sei quem é. Olha! Um grande escritor. Grande escritor, o Eliot. O Malcolm X, que nem sequer devia ter aparecido cá. O Nat King Cole, Le Corbusier ou Albert Schweitzer. Quem foi o Le Corbusier? Não sei quem foi. O físico. Ah, eu essas coisas física e química não subiram para mim. Bem como do assassínio do general Humberto Delgado. Pois, 1900. Não foi em 65? Foi. Então está bem, só disse. Eu ainda não tinha casado. Destaque ainda para os 40 anos das independências de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Isso é natural porque foi tudo no ano a seguir ao 25 de Abril. E se o 25 de Abril for celebrar-nos 40 anos no ano passado, agora chega a independência, os 40 anos de independência destes 4 países africanos. Já agora, Moçambique, 25 de Junho, Cabo Verde, 5 de Julho, São Tomé e Príncipe, 12 de Julho e Angola, o famoso 11 de Novembro, que até tem direito a um estádio. Em Sintra, de assinalar, quem fez este texto no blog Reino de Klinska, deve ser lá da zona de Sintra, assinalar os 90 anos da criação da Freguesia de Queluz, 80 da morte do mestre Artur Anjos Teixeira, 70 anos da construção do Cineteatro Carlos Manuel, 60 anos desde a inauguração do Hotel de Setiais. Setiais, que é os sete ais, que é depois juntaram tudo e ficou Setiais. 40 anos desde a inumação de Ferreira de Castro. Olha, na não cena sabia de Sintra, esta. E, sobretudo, os 20 anos da elevação de Sintra a Património da Humanidade, muito bem, 1995, e a fundação do Real Massamá. Olha o Real Massamá. Esse florinho é lá de Massamá. Muito bem, assim vamos embora, porque já estou farto de me ouvir. Já passamos o tempo e tudo. Ah, já. Para a semana, vamos ter uma emissão diferente do costume. Para a semana vão perceber. Para a semana somos centenários. Então, boa tarde. Exatamente. E até amanhã, porque quando vocês vão ouvir...